Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acervo Perdido Podcast. Meu nome é Rafael Batista, estamos aqui com mais um papo aleatório. Estou narrando um jogo, minha Nossa Senhora, estou falando muito rápido, eu tenho que parar, Enfim, bom pessoal, eu estava parado com o podcast, eu tinha removido o canal e dessa vez, isso é por definitivo, eu vou voltar com o podcast. Bom, eu conectei aqui o celular, o microfone no meu celular e eu não sei se ele está gravando usando o microfone que está conectado ou se está gravando com o microfone do celular. É uma incógnita porque por hora parece que ele está gravando com o microfone, por outra hora parece que ele está gravando com o microfone do celular. Então, não sei dizer, eu vou gravar mesmo assim, que nem um idiota, falando pro microfone como se ele estivesse gravando com o microfone. Porque meu celular é acalentada P3, então ele provavelmente deve só aceitar o P3 melhor, que no caso é fone de ouvido, direita e esquerda, e a terceira que é o microfone. E eu acho que também tem outro disclaimer a fazer, que aqui a casa, como é de família, também minha rua é muito barulhenta, eu acho que eu falei isso no podcast anterior. Tem alguns barulhos aqui em frente, tem um lava-jato, aqui na frente também tem um bar, e o pessoal aqui também gosta muito de gritar, sabe? O pessoal não sabe falar, tipo, e aí fulano, beleza? Não sei o que, é tipo, e aí cara, beleza? Não, é tipo assim, entendeu? O cara tá na sua frente e eles falam assim. E eu queria dar uma novidade pra vocês, eu vou gravar um podcast neste domingo com o Thiago Carvalho e o Moraes. O Thiago Carvalho vocês já devem conhecer, eu acho que alguns de vocês já devem conhecer, que é o cara do Desinformação e do Cagando e Andando. Se vocês não conhecem, recomendo pesquisar e também recomendo o podcast. O Desinformação é feito com o Arthur Petri e o Thiago Carvalho. Nós iremos falar sobre a trajetória com a moeda real com U. O Thiago Carvalho fez até um podcast do Crypto Tigers, que é o novo podcast do Saco Cheio TV. E lá eles comentam, o Thiago e o Iago, não o Petri, eles comentam sobre essa história do real com U. No caso, o Thiago, ele pegou essa onda do real, ele fez até um jingle também para o pessoal do real, só que eu e o Moraes, a gente pegou o real no começo, então a gente tem como contar um pouquinho a trajetória da honra e glória, e deixa eu ver aqui a desgraça dessa moeda, que a comunidade simplesmente tornou ela um total esquema de pirâmide, vamos dizer assim. Se alguém do real estiver ouvindo esse podcast, por favor, cara, se você for comentar qualquer merda dizendo não é pirâmide, não sei o que, cara, tu vai ser bloqueado e foda-se, porque a fanbase do real se tornou uma creche do caralho, e a gente vai falar isso também no podcast, porque puta que pariu, viu? Enfim, bom, a frequência do podcast eu resolvi fazer no seguinte, tudo no meu tempo, porque eu estava me cobrando muito para gravar o podcast, e nisso eu me sentia mal, e eu não sabia se eu continuava, se eu parava, e ficava nessa o tempo todo, e então decidi arquivar o podcast, e depois eu decidi excluir tudo, mas eu consegui ainda salvar o domínio no Telegram. Não sei se ele vai continuar sendo no Podbean, então se você quiser continuar ouvindo, você pode botar arroba Acervo Perdido Podcast no Telegram e escutar. Vai ter também no YouTube, mas provavelmente vai ser desmonetizado com o tempo, e provavelmente vai ser isso mesmo, até porque ele não é focado no vídeo, como a maioria dos podcasts estão fazendo agora, então acho muito difícil esse podcast ter uma boa visibilidade no YouTube, mas eu vou dar um jeito de colocar no Podbean, porque depois de um tempo o Podbean cobra para você colocar os episódios, tá bom? E é isso aí, nesse meu tempo eu estava pensando nisso, consegui um computador muito melhor para poder editar, um notebook bem melhor para poder editar. Futuramente vou ter novos equipamentos, não equipamentos profissionais para um podcast, mas equipamentos de entrada, e depois eu vou tentando comprar os equipamentos um pouco melhor. Ah, mas tem muita gente que fala que, obviamente, equipamento, você não precisa ter um equipamento muito bom para fazer podcast, mas, cara, para quem quer realmente entregar algo de qualidade, mesmo sendo um underground aí, tipo, não um flow da vida, uma pessoa que tem realmente um estúdio, né, e faz muita diferença. Por exemplo, eu estou aqui fazendo na cozinha da casa da minha avó, que está bem vazia, mas mesmo assim, do lado tem tem vários desses elementos que podem ocasionar barulho, e o microfone ele não é tão bom, e eu nem sei, como eu falei, se eu estou gravando pelo celular, pode ser que esse microfone não esteja gravando pelo pelo celular. Pelo celular não, pelo microfone. Eu acabei desfocando aqui, TDAH, foda meu. É brincadeira, bicho. Enfim, eu acabei de concentrando aqui. Caramba, eu odeio quando isso acontece. Eu me desfoco de alguma coisa. É complicado agora, eu não tô me lembrando mais o que eu vou falar. Ah, sim, lembrei. É, falando sobre os equipamentos, sim. É, mas quando você vai tratar o áudio, por exemplo, você grava com equipamento básico, bem básico mesmo. Por exemplo, esse microfone que eu tô usando é um de R$50. R$50? Foi? R$50 que eu comprei no Mercado Livre. Então, ele é basicamente só para quem queria fazer reunião, para quem quer fazer call com os amigos, etc. Ele não é apropriado para você poder fazer um podcast. Quando você quer fazer um voice over também nos vídeos, até serve para quem quer fazer ainda com baixo orçamento, mas eu ainda quero arriscar um pouco e vamos ver no que é que vai dar, né? Porque eu, às vezes, eu sou uma pessoa conservadora na questão de investimento, mas eu, às vezes, quero dar uma arriscada para sentir a adrenalina. Enfim, os equipamentos também não vão ser tão caros, então dá para cobrir bem, dá para suprir as necessidades, né? E voltando a uma coisa que eu esqueci de falar, é que a cozinha da minha avó, por se tratar da casa estar vazia, ela não está aqui, o ambiente tem eco. Por mais que aqui tenha todos os objetos da cozinha que preenchem o espaço para não ter eco, aqui não é um ambiente apropriado para poder fazer um podcast. E aqui também não tem um microfone que possa filtrar esse eco. Então tudo isso eu vou ter que tratar no editor. Isso se eu conseguir, porque eu também estou aprendendo, não sei se eu vou conseguir tratar corretamente esse eco. Então, por isso que um equipamento, ao menos de entrada, com um microfone um pouco melhor, uma placa de captura de áudio, vai ser perfeito para poder diminuir esse trabalho no tratamento de áudio para poder entregar o podcast a vocês. E sem enrolação também, né, que eu estou já falando muito, separei alguns assuntos aqui. Não sei se vai ser tão espontâneo, porque às vezes eu crio as falas na minha cabeça e acabo deixando de ser tão espontâneo assim. Mas, enfim, cara, eu vou contar uma história meio engraçada pra vocês. Eu achava que bebês eram feitos na panela. Quando eu era criança, eu achava que bebês eram feitos na panela. Por quê? Muito simples. Eu, com minha imaginação muito fértil, eu cheguei na TV, vi um cara preparando uma massa, não sei de que era, não sei se era de salgado, não sei se era de bolo, não sei de que era essa massa. Era uma massa gigante, e ele tava lá fazendo... passando o rolo lá, batendo na massa, enfim. Aí só que eu lembro que na hora que eu olhei pra TV, tinha alguma coisa falando, algum letreiro lá, que fica um letreiro embaixo, passando alguns destaques, etc. E tinha bebê, isso, alguma coisa assim, ou era o rapaz que falava bebê. É uma memória muito vaga, então não lembro perfeitamente o que é que ocorreu. Então, eu achei, da partir daí, eu acho que uma semana, pensando que bebês eram feitos na panela. Então eu achei que na hora que ele colocava ali a massa na panela, no caso, ele poderia fazer um bebê dali. E eu achei que eu fui feito na panela. Então eu passei uma semana enchendo o saco da minha mãe. Ela não lembra disso, até conversei com ela. Mas ela não lembra que eu falei isso, mas eu tô lembrando aqui. Que eu achava que bebês eram feitos na panela. Eu passei uma semana enchendo o saco dela pra gente fazer um bebê na panela. Sim, no caso, bebê na panela, sim. Você fazer a massa tacar na panela. Quando eu abri, vi um bebê todo escaldado, assim. Pera aí, gente, calma aí. Não é isso que vocês estão pensando. Mas, enfim. Também teve um... Eu passei um tempo desse aí com a minha avó no hospital. Minha avó precisou fazer uma cirurgia. Calma, ela está bem, está tudo ok. A cirurgia foi ok. Ela está perfeitamente bem, só precisa de repouso. E a véia está ok, está super... Está, assim, com saúde. Não foi Covid, foi um problema de saúde já de longa data, então tá tudo ok. A véia tá ótima e pronto pra fazer as veíces dela. E eu tava lendo no hospital, quando ela tava internada, né? Eu tava lendo um mangá chamado I Am a Hero. Eu tinha lido esse mangá até o capítulo 116. E vai ter um pouco de spoiler aqui, mas acho que vocês não vão ficar tão puto, até porque esse mangá, ele tem tanta coisa pra você ler, é tanta coisa que acontece nesses 256 capítulos que ele tem, que realmente eu falando, só você lendo pra poder você entender. Mas a história se passa no Japão, e tem um cara que ele é um mangaka, e ele tem uma namorada, etc. E ele faz um... fica lá tentando fazer uns mangás dele, fica tentando levar pra um cara publicar esse mangá e tudo mais. Ele se sente um fracassado, a namorada dele ainda morre de amores pelo ex, ela sempre ficou falando do ex dela, etc, que também é um mangaká e tem mangás de sucesso, enfim. E depois disso, tudo muda pra ele quando a namorada dele do nada se comporta estranho e ele percebe que ela vira alguma criatura, no caso um zumbi. E daí começa a porra toda da história, né? Ele começa a andar loucamente, vendo todo mundo, assim, um apocalipse começando, vamos dizer assim, o caos começando, gente sendo mordida no meio da rua, família gritando dentro de casa, dizendo, ah, porque você tá me mordendo, dói, não sei o que e tal. Cara, eu particularmente essa parte dele na cidade e mostrando as pessoas dentro da casa, por exemplo, uma mãe ou um filho vira zumbi e começa a morder um ao outro, assim, e eles ficam se questionando do porquê aquilo tá acontecendo e tudo mais. Cara, assim, e a quantidade de detalhes do traço que tem esse mangá é muito foda mesmo, sério, eu recomendo pra quem... Pra quem lê mangá, eu recomendo, que a obra é muito boa. Se você não gosta de anime, esse negócio do ocidente em geral, se você quiser dar uma chance, quiser ver alguma coisa, esse mangá é uma boa obra, eu curti pra caramba. Apesar do final ser meio... Não atingiu minhas expectativas, mas todo o enredo dele assim, eu curti pra caramba. Tem umas partes lá que deixam você bem pensativo. Tem coisas que até se aplicam no mundo atual também. Eu não sou muito bom para explicar a história de filme, série, livro, anime, enfim. Aí nisso ele conhece uma garota, essa garota também se torna uma zumbi, só que depois ela volta ao normal. Daí no mangá também mostra os acontecimentos, né, do pessoal virando zumbi em outros países, França, parece que também foca na Itália, foca muito na Itália. E mostra lá que é uma invasão alienígena. Então, tipo, os zumbis se dão por... além de ter os aliens, né? Os aliens, eles conseguem fazer um vírus que transforma as pessoas em zumbis. E esses zumbis também são mutantes. Eles podem, por exemplo, a pessoa se transforma em zumbi, depois ela volta ao normal, só que ela tá consciente, tá tudo ok, é como se ela tivesse, não tivesse acontecido nada, só que ela continua com os poderes dela, no caso, a poderes, vamos dizer assim, a força, que em filme de zumbi, série de zumbi, vocês veem que o zumbi, ele tem aquela força anormal, né, ele consegue segurar a pessoa de uma forma que a pessoa não consegue mais soltar, tem que vir outra para poder matar o zumbi ou poder tirar o zumbi da pessoa, enfim, é aquela complicação toda. E disso aí se forma um tipo de ninho que vai criando, como se fosse tem uma parte lá que o cara, um mutante, ele só tem as pernas, ele tem literalmente só, o corpo dele é cabeça e perna, duas pernas, ele é como se fosse um ser que pensa, mas ele não pode fazer nada, e ele começa a se questionar sobre isso. Tipo, cara, eu sou tão inteligente, sei de tantas coisas que podem solucionar todo esse caos, mas eu não posso fazer nada, porque além de eu ser um deles, eu não tenho mãos e não tenho um corpo apropriado, só tenho pernas e uma cabeça, olhos, enfim. E nisso ele chega numa igreja, e nessa igreja o ninho de que os zumbis podem se unir, que eu achei muito foda, que é como se eles fizessem um corpo humano, como se fosse uma mulher, vamos dizer assim, não aparece uma mulher toda, mas a questão do... Eu não sei dizer, o útero, sabe? É como se fosse tipo um útero mesmo, que daí vai gerando novos mutantes ou novos zumbis. E cada zumbi lá, os caras começam a dar o tipo, né, de zumbi lá, zumbi de combate, zumbi de não sei o que. Cada um tem também suas particularidades. E nisso eu viajei muito no mangá, cara, porque tem muita reflexão que dá pra fazer. É muita, pra os mais, os sheds, mais red pill, Red Pill, pra poder você ler, é muito legal, curti pra caralho. E, bom, também eu recentemente peguei meu celular, comecei a escutar música, e eu botei as músicas de 2011 por aí, 2010 a 2011, nessa época eu tinha 2010 9 anos e 2011 10 anos, então foi uma época, eu peguei uma pra mim é considerada a época de ouro da rádio, pra quem já escutou Jovem Pan, Transamérica, Mix FM, eu sempre gostei de rádio, mas rádio pop eu não tô ouvindo muito, eu ouço mais essas que são focadas em músicas antigas, né, tipo, aqui tem uma que se chama Music FM, e também eu escuto a Alfa FM de São Paulo, claro, pela internet, e tem a Band News também que eu escuto, mas enfim, no quesito de música eu escuto essas duas. E aí eu coloquei uma playlist, eu coloquei Pop Songs 2010, 2011, por aí, e achei uma playlist muito foda, bem montadinha, basicamente todas as músicas que tem lá eu curti, é porque tem um pessoal que coloca todas as músicas que foram top das rádios em várias épocas do ano, né, e ali os caras pegaram tudo e tem, sei lá, 200 músicas, 100 e poucas músicas, e tem um cara que ele colocou, acho que provavelmente as favoritas dele, a maioria que ele colocou ali eram as que eu mais gostava também. Aí eu comecei a ter uma nostalgia, sabe, querendo voltar no tempo, porque naquele tempo eu tinha ganhado meu primeiro celular, que no caso era um celular, assim, mesmo, vamos dizer assim, que eu só ganhava celular quebrado ou de segunda mão que já estava perto de morrer e não tinha muita utilidade pra mim, né. E aí, esse celular tinha rádio, era um Samsung, na época custou R$100, eu lembro meu avô comprando pra mim. Só tinha rádio nesse celular, e eu não sabia, eu não escutava muito rádio, eu sabia já mexer para selecionar minhas próprias músicas, ele nem tinha cartão de memória, nem nada, depois de 2 anos, eu acho, saiu uma versão dele que pegava Music Player e Rádio FM, e dava para colocar um cartão de memória. Aí, nisso, eu ficava procurando várias estações de rádio, e daí, naquela busca automática, caiu logo na Transamérica, que, por incrível que pareça, a Transamérica aqui, ela ainda era melhor que pegava sinal. Depois de um tempo começou a ficar ruim o sinal aqui. A Jovem Pan também, só que a Jovem Pan não curtia muito. E tinha a pior de todas, que era a Mix FM. A Mix FM aqui, não estou dizendo que a rádio é ruim, eu estou falando que o sinal dela aqui para pegar é muito ruim. Você tem que estar numa área muito ampla, tem que estar numa área aberta com pouca interferência, porque começa a chiar. Por exemplo, num carro, com aquela anteninha e tal, ele se movimentando, o carro se movimentando, a rádio pega normalmente, é incrível. Agora, quando o carro para, a rádio não pega, ela fica chiando. Ou fica, você consegue escutar a música, mas fica aquele chiado ainda no fundo, né? E daí eu comecei a criar meu gosto musical, principalmente em música pop. Gostava muito de Katy Perry, Lady Gaga, o que mais... Putz, eu acho que eu mais escutei foi Katy Perry, cara. Puta que pariu, era muito bom. Eu acho que era mais essas, assim. Não tô lembrando muito bem. Tem Neo, Florida, deixa eu ver o que mais. Bruno Mars, aqui é Treasure, Lazy Song. Tem a outra também que eu gostava muito pra caramba. Tem B.O.B. também, aquela música Billionaire, que é bom pra caramba também, que eu gostava. Essa daí era eu acho que quando eu encontrei essa música, eu não parava de escutar. Eu vim encontrar ela, o quê? 2 anos depois, quando eu vim saber como pesquisar as músicas top de rádio, etc. Que tinha playlist no YouTube e tudo mais. Foi daí também que eu voltei a escutar Linkin Park, que é uma banda que eu curto pra caramba, apesar de que eu não escuto tanto assim mais comparado ao que eu escutava antes, principalmente depois que o Chester morreu. Acho que impactou muita gente, mas tem muita gente que eu duvido muito que parou de escutar. Tem fã raiz mesmo, que sabe muito mais coisas do que eu da banda, que escuta fielmente a banda ainda. Eu nem tanto mais, eu fui procurando outras, mas basicamente meu gosto tá parado para as músicas novas, vamos dizer assim. Eu tô pegando muita música antiga. Tanto que, recentemente, eu tô escutando Elton John. Cara, essa música do Elton John, que é a Rocket Man, por incrível que pareça, ela também tem um pouco a ver com o real. No caso, não na letra, mas os acontecimentos que bateram, né? Na época que eu achei a música, veio de um podcast chamado Rocketman, que é do Café Brasil, que ele explica toda a música, a história, um pedaço da história do Elton John. E daí eu descobri tanto também que tem um filme do Elton John, um musical. Eu não gosto muito de musical, mas eu até gostei do filme. Eu dei uma chance pra musical. Eu não gosto de Glee, nem gosto de High School Musical. Já assisti, já, mas eu não consigo gostar, me perdoem. Principalmente o pessoal que é mais teen e já é mais velho assim e ainda curte a série. Enfim, nossa, velho. Então eu curti pra caramba o filme e fui pesquisando umas músicas do Elton John. Eu tô estudando bastante. Antes dele eu tava estudando muito The Police, Yes. Mas essas assim, eu tava estudando bastante. Só essas duas bandas e acabei enjoando. Tanto que The Police eu não escuto tanto quanto eu escutava. Também. E Yes também, a mesma coisa. Eu tinha baixado uma coletânea que eu acho que era basicamente as melhores dele. E daí também teve o Mafia 3, que eu vi a gameplay dele, como eu não podia jogar, agora eu tô jogando já que eu consegui comprar um PC melhor pra mim, e tudo com essa alta que teve dessa real, que eu nem esperava que ia ter, eu pensava que a moeda ia subir de valor, sei lá, daqui a uns anos, entendeu? Eu não comprei pra valer, vamos ser francos. E eu não imaginava que ela ia ter uma alta tão grande, e acabou tendo. Daí eu consegui comprar uma TV pro meu quarto, consegui comprar um notebook bom, um notebook com... Até sabe aquele notebook, placa de vídeo, notebook gamer, entre aspas, né? Gamer, mas nem tão gamer, assim, porque ele não traz toda a potência que um computador, um computador de mesa traria, né? Principalmente na questão de que notebook esquenta muito mais que o computador. Mas voltando pro lance do Elton John, então, nessa Rocketman, eu fiquei muito viciado em escutar ela. E é justamente a questão de que o pessoal fala que quando a moeda sobe muito, ela vai pra lua, né? Então, a música, ela tem uma parte que dá a entender que você tá indo pra lua, se você entender os elementos. E fala justamente também a história de um astronauta, o Homem-Foguete. Então, pra mim, meio que bateu, entendeu? Porque eu tava muito mal, eu tava... sem expectativa nenhuma, meus pais falando que, falando francamente, eu não gosto de falar assunto de família abertamente no podcast, mas eu tenho que falar isso. Bom, basicamente, meus pais dizem que iam me colocar para fora de casa, porque assim, eu ajudo nas coisas em casa, só que eu tinha conseguido trabalhar na empresa por um mês e depois acabei... saindo da empresa, eu falei isso, eu acho, já em um outro podcast. E daí, eu não consegui mais tirar renda nenhuma. Era só de criptomoeda que eu tinha deixado um dinheiro investido. Eu não tirei lucro nem nada. Aí disso, eu apliquei uma parte dessa grana no real. E daí foi quando ela teve essa alta. E foi uma alta muito absurda. Eu até perdi de vender uma grana. Eu vou falar tudo isso no podcast de domingo, que eu vou gravar. Se possível, eu acho que eu vou gravar, vou deixar ao vivo no canal para vocês ouvirem. Eu vou ver como é que faz para ninguém falar, só o pessoal que está autorizado ali. O pessoal que autorizar falar, vai falar. E quem entrar não vai poder falar nada, no caso. Vou ver como é que eu vou fazer isso. Então, daí, eu consegui pagar a conta de luz, etc. Ajudei minha mãe, meu pai e tal. Comprava coisa para casa e tudo mais. Daí até que as coisas melhoraram, comprei uma bicicleta pra mim também, tava querendo caminhar, mas isso aqui não é um local bom de caminhar, e tem os locais que é bom pra ir de bike, depois que passa uns 3, 4, acho que uns 8 km, passou daí de 8 km daqui, já tá ótimo pra andar de bicicleta, acredite. Então daí, você já viu que o clima não ficou tão bom. Então daí, comecei a ajudar em algumas coisas financeiramente, até que deu tudo ok, comprei algumas coisas pra mim que eu tava precisando, como eu falei. Só que ultimamente voltou tudo de novo, até porque o mercado de cripto tá num banho de sangue. Eu não consegui emprego até agora, então não tem muito o que fazer. Minha renda tá sendo tirada de cripto e dos investimentos que eu faço e de uma plataforma chamada Library, que de vez em quando eu faço algumas coisas e ganho alguns LBCs. Só que como tá tudo numa queda, não tá dando pra poder tirar uma renda boa dali, entendeu? Dá pra vender a moeda num preço bom pra poder tirar como se fosse um salário. Eu conseguia tirar um salário por conta do preço que a moeda estava, mas agora eu não consigo, então estava tudo muito complicado. Desandou e voltou tudo de novo. No caso, eu ainda não cheguei a ser ameaçado a ser colocado para fora de casa de novo, mas com certeza está quase lá. Recentemente também eu discuti com a minha mãe, então já não estou muito legal. Foi ontem isso. No caso, eu estou gravando esse podcast numa quarta, foi ontem, na terça. Então, fiquei muito, muito mal. Tomei uns comprimidos para, sabe, antialérgico, para poder sentir sono e dormir o dia passar rápido, porque eu fiquei numa... Eu tava pensando em gravar podcast ontem, eu tava mais espontâneo para poder gravar esse podcast, eu não ia caguejar tanto, não ia fazer tanta pausa como eu faço, como sempre, e daí eu tava muito animado, aí chegou minha mãe, pá, e o clima acaba, sabe? Eu, sendo sincero, ela tem um poder de estragar meu bom humor, assim, num estalar de dedos. Basta ela falar alguma coisa. O pessoal fala muito que não é pra absorver muito o que ela fala, mas às vezes é complicado, principalmente quando tem algumas palavras que você... que vem de alguém que, né, teve... que lhe deu... que daí originou sua vida, né? Mas é problemas de família, besteira. Depois eu resolvo isso, né? A gente vai resolvendo com calma, com paciência, essas coisas. E eu tinha mais outras coisas para fazer, mas para falar. Basicamente eu ia falar também dessa nostalgia que me deu, que ela justamente ao decorrer, né, dessa vibe ruim, essa nostalgia também me lembrou algumas coisas que também eu não queria lembrar. Porque nessa época também ficou muito pesado pra mim, o pessoal me zoava muito aqui na rua, me zoava na escola, e como eu era muito acuado, não tinha... Hoje em dia eu revido, mas só que eu era muito acuado, eu não conseguia revidar nada, eu era uma pessoa muito... Se eu revidasse era na base da agressividade, e mesmo metendo um soco na cara de um filho da mãe, eles não paravam, então era muito ruim, e fora eu ter... Ser zoado na rua e na escola, os apelidos que eu falava na... os apelidos que eu falava para os meus pais, né, que me xingavam, principalmente meu pai, ele usava para me xingar. E era muito bom, se é que vocês me entendem, era muito bom, era ótimo você fazer alguma besteira e começar a te xingar de tudo que você tem que ouvir na escola e na rua. Então, daí eu comecei a ficar muito isolado. Eu nunca fui assim, uma pessoa que curtiu sair, nunca fui uma pessoa que curtiu ir pra festa, farrar, assim. Já fui pra umas festas bem, bem loucas aí, mas quando eu vou, eu não me sinto bem. Quando eu vou pra rolê com um amigo, eu não me sinto bem, cara. É uma sensação horrível. É como se... eu me sentisse mal por estar ali, me sentisse mal por ver que o pessoal está curtindo muito, mas não é uma inveja, sabe? Mas é que eu me sinto mal por eu não estar conseguindo me divertir. Então, uns pesos que vão criando na sua mente e você acaba ficando com a cara de cu. O pessoal não curte que você fica com cara de cu, porque ninguém entende, o pessoal acha que você está chateado, porque... sei lá... Eu não sei. Não sei, cara. O pessoal às vezes vê problema em tudo. Então, assim, eu acho que... Eu nunca mais fui chamado também pra rolê. Eu particularmente, eu acho que eu sou chato pra caralho. Quando eu bebo um pouco, eu ainda fico um pouco mais solto. Fico falando, falante pra caramba até. O pessoal... Tem gente que é doida pra me ver bêbado. Se você tiver uma amizade comigo, se você... me conhecer bem pra caramba, até se o pessoal gravar um podcast comigo, quando eu fico mais solto, assim, vamos dizer, quando eu fico mais à vontade, quando eu me sinto que, assim, eu tô ali de fato, que eu tô conseguindo curtir mesmo, aí é foda mesmo, eu consigo ficar numa vibe boa do caralho, eu consigo me soltar, faço piada pra caralho. Eu sempre fui uma pessoa de fazer piada, sempre fui uma pessoa de ficar... zoando pra cacete algumas coisas, fazendo piada de humor negro, enfim. aí nisso eu fico me sentindo mal, sabe? Porque, no caso, o pessoal tá ali se divertindo, eu não consigo ficar na mesma vibe que aquele pessoal, sabe? E às vezes os assuntos que o pessoal fala no rolê não é uns assuntos que eu queira falar, sabe? Eu prefiro só ficar na minha, só a pessoa que curte ficar sozinho mesmo. Até em jogo, por exemplo. Cara, jogo online, jogar com um amigo, cara, é pouco, sabe? Teve um tempo desse que eu até jogava. Tinha um colega meu que vinha aqui pra gente ficar jogando online. É, cada um, a gente jogava frango frito, Free Fire, jogo de corno. Sim, por que não? E aí a gente ficava jogando, sabe? Mas depois disso parou. E eu sempre fui acostumado a jogar sozinho. É, RPG eu não fazia party, como o pessoal costumava fazer. E sempre fui acostumado a ser o lobo solitário, vamos dizer assim. E eu acho que é isso. Eu não tô muito legal não, hein? Essa vibe do podcast hoje se rolou uma bosta, eu sei. Mas é isso, né? É como é um papo aleatório e aí... um dia eu posso encerrar o podcast bem, outro dia eu posso encerrar mal. E sei lá. Ou a vibe vai mudando de acordo com o que eu vou falando. É isso, pessoal. Obrigado. Eu tô com um sorriso aqui, um sorrisinho no rosto, mas... é porque eu tô conseguindo voltar a gravar e eu tô feliz pra caralho por isso. E é isso. Obrigado por ouvir até aqui. Se inscrevam no canal do Telegram. Se inscreva também no canal do YouTube, Acervo PG do Podcast. É só você procurar. Se você quiser mandar um e-mail, é acervopgdopodcast@mailface.com. Puta que pariu, cachorros lá tem pra cacete, vai tomar no cu. E não sei se vocês estão escutando, mas cachorro tão latindo aqui no fundo. Enfim, foda-se. E se você quiser dar uma opinião, tem os comentários do podcast no Telegram. Tem a seção de comentários lá. Se você também quiser mandar por e-mail, pode mandar. Contando alguma história, dando alguma sugestão para o podcast, ou sei lá, você que sabe. Enfim, fui e até a próxima.